indomável. Versão brasileira, Herbert Richards. Cidade de Nova York, 1964. Uma noite eu com Jake LaMotta. Eu me lembro desses aplausos. Ainda soam nos meus ouvidos. E por muito tempo vão ficar em meus pensamentos. Porque uma noite eu tirei o roupão e o que tinha feito. Eu havia esquecido meu calção. Eu me lembro de cada gancho, cada soco, cada murro. É a pior maneira de uma pessoa ficar livre de seus complexos. Como sabe, minha vida não foi monótona. Apesar de preferir ouvir os aplausos quando me aprofundo em Shakespeare. Um cavalo, meu reino por um cavalo. Não ganhei nas corridas há 6 meses. Entretanto, não sou, Olivier. Preferia muito em vez de... Entretanto, não sou, Olivier. Se ele lutasse contra o Sugar Ray, ele diria que o importante não é a arena, é a peça. Por isso, me dei um palco, onde este touro aqui possa esbravejar. E apesar de poder lutar, preferia mais recitar. Isto é diversão. Jake LaMotta, 1964. Jake LaMotta, 1941. Jake LaMotta, destruído na arena. Outro Brooks já teve um grande castigo nesta luta. Jake tem um corte no olho esquerdo e Jimmy Reeves o superou o tempo todo. Escute, Jack, por que, que tivemos que vir pra Cleveland pra você ser surrado por um cara desses? Anda, faça alguma coisa. Você sabe o que tem que fazer, ele cara. Tá fazendo o que quer, Jake. Ganha nos pontos. Este é o décimo. Derruba ele. Morde a orelha dele, chuta, faça qualquer negócio. Ninguém tá olhando. Você sabe o que fazer. Trate de escutar o Joe, entendeu? Entendeu? É, como se fosse lá em casa. É igual um treino. Derruba o desgraçado. Quer derruba ir no meu lugar? Vai você lá e faz isso. Você tem que arrumar um nocaute. Faça isso, Jack. O décimo e último ação. Derruba ele. Boa sorte para os dois. A volta está lutando meio agachado contra o adversário do homem que não sabe como recuar. LaMotta continua atacando. LaMotta rompe a guarda e aperta no melhor dos ganchos. Uma esquerda no queixo. Rinska. A torcida incentiva Jake. Ele está debruçado sobre Reeves. Ele está tentando levantar. LaMotta parte para ele mais uma vez. Reeves erra uma direita. É atingido por uma esquerda. Empurou com uma violenta esquerda no queixo e Reeves cai pela segunda vez. Com Jake, LaMotta decidido, faz uma grande recuperação nesse décimo assalto. Reeves levanta novamente. LaMotta parte para ele. Grande esquerda no queixo. Outra esquerda e uma direita no corpo. Mais três de esquerda no meio. Mais duas de esquerda na cabeça, uma direita e uma esquerda no queixo. Reeves cai pela terceira vez. O juiz está afastando LaMotta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas em Golgolfi Ruiz, oitavo. Mas será que Vila Mota conseguiu a tempo? Jack, vem cá. Aqui é o raio, rapaz. Não é Nova York, não. Você esperou demais. Você esperou muito. Põe meu roupão direito, já disse. Senhoras e senhores, pelas regras da comissão de boxe de Ohio, após essas palmas... Fique tranquilo, essa nós já ganhamos. Essa vai ser moleza, é uma sopa, já ganhamos. É Jimmy Rivers Jr. Não sai do ringue, você é o vencedor, não saia daqui, não saia daqui! Pronto, cidade de Nova York, 1941. Estava apagado, disseram que ele tinha ganho. A assistência ficou revoltada. Eu sabia que ia acontecer. Isso não teria acontecido se o Tommy estivesse lá tomando conta dele. Sabe que tem que estar do lado do Tommy para lutar em Nova York, para lutar pelo título. Olha que seu irmão vai acabar virando bêbado, hein? Não, eu sei. Ah, você sabe, você sabe. Você tem que fazer ele entender que é a melhor coisa para todo mundo. Ah, eu já disse que sei. Ah, você sabe, sabe. Mas você tem que fazer ele entender isso. Fala com ele, faça com que ele entenda. Por favor, quer parar? Quando é que vai parar de repetir esse negócio? Eu já disse. Eu entendi tudo, mas ele quer resolver tudo sozinho, entendeu? Custa aceitar isso. Isso porque ele é cabeça dura. Ah, é muito gozado. Pensa que é fácil. Por que você não fala com ele? Você sabe o que dizer, fale com ele. Sabe que eu não posso falar com ele. E por que que não pode falar? Porque ele não gosta de mim. Ah, ninguém gosta, já devia estar acostumado. Eles sabiam. Eles sabiam quem é o patrão. Os juízes não sabiam. Quem sabe o que deu neles? A assistência sabia. Não acredita em mim. Você pensou que eu estivesse só brincando. Hã? Achou que eu estava brincando, não foi? Diz a verdade, não estava brincando. Põe isso na cabeça. Sim, mas e daí? Quando ganhar o cinturão de campeão, aí sim vou brincar. Já está pronto? Não, ainda não está. Não passe demais. Se passar demais, não fica gostoso. Vai perder o sabor. Como é que é? Acabei de dizer para não passar demais. Traz logo isso para mim. Quer seu bife? Traz logo. Traz logo. Vai ficar como um carvão. Traz logo essa droga para cá. Quero seu bife? Sim, agora mesmo. Toma essa droga de bife. Não pode esperar nem um minuto. Não, não posso esperar. Então toma. Tá bom? Tá satisfeito? Feliz? Era o que eu queria. Era o que eu queria, mas eu não quero mais. Quer mais? Fala! Tá me amolando por causa de um bife, não é? Me irritando por causa de um bife. Eu concordo com você. Devia estar com o Tommy. Se estiver de bom humor, eu falo com ele. O que é que eu posso fazer mais? Escuta, Joey, o Tommy me diz todo dia pra falar com você, pra falar com o Jake, pra acertar tudo. Eu ainda vou acabar no meio de tudo isso. Você tá no meio e eu sou o irmão dele, mas ele não me escuta. Você é o irmão. Se você não consegue falar com ele, quem consegue? Vou ver se fala. Quem vai ver se fala? Você vai a falar. Ah, bom, eu te vejo amanhã. Eu vou subir. Você vai estar onde amanhã? Lá no ginásio, no lugar de sempre. Falo com você lá. É Sal. Eu. Reclama. Eu estou reclamando essa comida que você faz. Eu quero comer. Eu tive que comer essa comida, sabe? Ah, você teve que comer, mas comeu. Eu comi porque eu não tinha escolhas. Eu não tinha escolhas. Vocês querem parar com isso? Eu não tinha escolhas. Eu estou cheia dessa vida. Droga! Tá falando de nada. Por favor. Quatro, vamos pra dentro do quarto, vai. Já calme. Só faz uma porcaria de comida. Toca! O que está acontecendo aí, seus animais? Como é que é? O que está acontecendo, seus animais? Ah, desgraçado, está me chamando de animal. Ei, você aí! Deixa disso, Jack. Ainda vou pegar esse cachorro e comer no almoço, ouviu? Ouviu o que eu estou dizendo? Ouviu, Larry? Larry? Seus animais! Quem é animal, hein? Você é um animal! Sua mãe aqui é um animal, seu Jack, desgraçado! Vai encontrar esse cachorro amanhã morto no corredor, já desgraçado. Calma, rapaz, pare com isso. Eu mato a família dele inteira. Droga, droga. E você, não faz tanto barulho não, senão eu vou entrar aí e vou pegar você e vou matar você também, ouviu? Ah, é mesmo? Ô, Jack, o que que há? Droga! Droga! Mas o que é que deu nela, hein? Deixe disso, querida, vamos fazer as pazes. De verdade, está bem? Não, não está bem! Você não pode fazer isso, eu estou avisando. Não pode continuar a comer e beber como um animal. Vai acabar ficando um barril, não pode fazer isso, eu estou falando para você. Esquece da luta com o Reeves, tem 1 milhão de outras lutas a caminho, mas não pode continuar a fazer isso. Eu estou falando, o que que houve? O que que está acontecendo? O que que tem de errado? Quer mesmo saber? Minhas mãos. Suas mãos? Uhum. Como assim? É. Eu tenho mãos tão pequenas. São como mãos de uma garotinha. Eu também tenho. Qual o problema? Sabe o que significa? Não importa quanto meu peso aumente, não importa com quem eu lute, não importa o que eu faça, nunca lutarei contra Joe Louis. É claro que não. Ele é um peso pesado. Nunca vou lutar contra os melhores. E sabe de uma coisa? Sou melhor que ele. Mas nunca vou ter a oportunidade. E você me pergunta qual é o problema. Você é maluco só em pensar num negócio desse. Ele é um peso pesado, você é peso médio. É impossível, nunca vai acontecer. Então, para que pensar nisso? Não é normal. Faz um favor. O que você quer? Quero que bata na minha cara. O quê? Quero que bata na minha cara. Ah, para com isso. Joe, eu quero que bata na minha cara. Ande, bate, capricha. Eu já falei que não, não vou bater. Anda, brigávamos o tempo todo. Está com medo de quê? Vai me bater na cara, bate na minha cara, vamos. Não. Está com medo de quê? Estou com medo de quê? Anda, não seja chato. Bate, vamos, vamos. Eu não sou chato. Um soco bem caprichado. Anda logo, vamos. Ah, que isso, Jack. Só um burro para querer levar um soco na cara. Joe, não estou pedindo para você fazer. Estou mandando você fazer. Vá em frente. Não vou bater. Anda, eu sou o irmão mais velho, Joe. Estou mandando você fazer. Eu ouvi o que disse, mas não vou fazer isso. Não importa que fique zangado. Maluco. Não vou bater, não vou. Eu também não tenho luvas. Com o que eu vou bater em você? Com a mesa? Sei lá, não dá. Use aquele pano. Qual? Vamos. Isso mesmo. Use o pano em volta da mão quantas vezes tem que ensinar. Não, muito. Ande logo, mais. Ande logo de uma vez, vamos. Quero que bata, não é? Quero que me bata com toda a força. Quero que tente me derrubar. Vamos, anda. Tem certeza? Sim, anda logo. Mais força, mais força. Vamos, mais força. Dê um soco como se estivesse alisando um traseiro. Anda. Força, força. Mais forte. Eu tô batendo forte. Não basta, aguento, não. Eu aguento, eu aguento. Ah, é melhor parar com isso, eu aguento, cara. Anda, mais força. Anda, garotinha, anda. Vamos. Eu sou garotinha. Manda abraço. Vamos. Vou te bater também. Vamos lá, bate mais, bate mais. Para vamos, com isso. Anda, anda. Droga. Anda, mais, mais. Seus cortes estão abrindo, tá abrindo tudo. O que é que você tá querendo provar? O que é que isso prova? Joey, o que é de novo? Jake, você está bem, hein? Como é que vai? Não dá. A coisa tá feia. Joey! Vem cá. Ele parece sarado. Está muito nervoso. Hoje não dá para falar. Eu falei com ele antes, eu não sei. Já hoje? Você falou para eles virem aqui? Responde quando eu falo com você. Não posso convidar os meus amigos, não? Quebra a cabeça dele com um cano. Fique calmo. Não convide mais eles para vir aqui, entendeu? Entendeu? Estão se arrebentando lá em cima. Joey, eu tô indo, hein? Amanhã eu te ligo. Tchau. Jake, é melhor tomar cuidado, hein? Ah, como vai a esposa? Tá tudo bem? Se alguém amolar você, manda me dizer, hein? Joey, dê adeus, hein? Que diabo está acontecendo com você, hein? Tinha que me fazer de bobo. Só vieram até aqui porque o Tom me mandou para tentarem nos ajudar. O que deu em você? Ajudar a quem, hein? O que deu em você? Como é que vão me ajudar? Levando meu dinheiro, é? É disso que está falando? Pegarem meu dinheiro? Sou eu quem dá duro, não eles. Nunca mais trago eles aqui de novo, entendeu? És um otário. Ah, sou um otário, é, né? Otário, sim. E você é um miserável. Ei, por que você está me batendo? Porque... Toma, seu desgraçado durão. Aprende, toma. Bate mais, você bate. É durão? Toma. Toma, seu miserável. Marte, o refrigerante. Impressionante que ele não viu. Como é? Já decidiu se vai dançar? Eu também. Será que você prefere? Tá ok. Você resolveu alguma coisa? Quem é aquela garota? Qual? A que eu falei? É. A loura? Sim. Vic. De onde ela é? É daqui da vizinhança. Mora aí por perto. Qual o sobrenome dela? Vic. É tudo que eu sei. Apenas Vic. Amiga deles? Ela conhece os caras, eles conhecem ela. Ela vem à piscina todos os dias e todo mundo se conhece. Você sabe como é que é esse negócio. Ela sai com eles? Não sai com ninguém, tem só 15 anos. Para onde que ela vai poder ir? Para ir pro Copacabana? Ouvi dizer que ele estava andando. Eu já estou preparado para o que deve, já arrumei tudinho. Não seria ela? Duvido muito. O que você está pensando, idiota? Ela não é daquelas com quem você transa e depois esquece. Joey, quantas vezes eu tenho que falar com você? Por que está sempre xingando quando eu falo com você? Não faça isso comigo, faça com seus amigos. É chato, não faça isso comigo, tá bem? Olha, ela não é dessas garotas que a gente transa e esquece. Tem que se gastar tempo, namorar, conversar, você sabe. Transou com ela? Não. Fale a verdade. Acabei de falar a verdade. Sempre digo a verdade. Não precisa me perguntar duas vezes. Nunca minto. Digo sempre a verdade. Se tivesse transado, você teria sabido. Só saí com ela umas duas vezes, nada mais. Você saiu com ela e não tentou transar com ela? Eu tento transar com todo mundo, claro. E ela não topou? Não, não topou. Naturalmente? Naturalmente. Ela é esperta. Como assim? Ela sabia que você era um animal. Não seria bom transar com você. Arruinaria a reputação dela. Eu já sei. Eu pensei que ele estivesse falando com você. É. E esse é o mesmo cara? É o mesmo cara. Eu vou quebrar as pernas dele. Ele esteve aqui ontem. Esteve aqui ontem? Você perdeu ele. Eu estava na casa. E ele estava lá. Fica pela vizinhança, acaba encontrando. Aqui, eu vou pegar. Tá legal. Eu vou pegar esse cara, sim. Pode deixar. Pode deixar. É bom. Seus amigos estão numa grande reunião de negócios. Vêm para a piscina, sentam juntos e conversam. Grande negócio, hein? E fazem questão que ela ouça, como se fosse o chefão. Não resolvem nada. Onde é que você vai? Não molha o cabelo. Não vou molhar. Manda chuva. Reúne todos num quarto dos fundos e dá as ordens. Não é ninguém sem sua arma. Caras durões. Todos são caras durões. Você está pensando em quê? Por que continua olhando? O que você está querendo? Você está morto, é casado. É um homem casado, está tudo acabado. Deixa as mocinhas para mim. Manda chuva. Anda, vamos embora, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Onde você você pensa que vai uma hora dessa? O que você é? Um tiro? Eu vou sair, negócio. Seu verme desgraçado. Se você sair, eu vou sair também. Faço o que tiver vontade, pouco me importa. Ah, pouco se importa, não é? Não vou estar aqui quando vocês voltarem, seus desgraçados. O que é que não para de falar? Vocês estão sempre juntos, não é isso? Tenha mais respeito. Está gritando, todos estão ouvindo você gritar. Larry! Vou pegar esse maldito cachorro, entendeu? Que matraca, hein? Ela está me pondo maluco. Um bastão na cabeça dela. Não xingue ela, ela ainda é minha mulher. É, mas até quando você vai aguentar? Eu já bato muito nela, o que eu posso fazer mais? Vamos, me deixa em casa com a minha mulher, vai! Vai sair com o seu parceiro! Seu duvidoso! Cala a boca, mulher! Todo mundo tá ouvindo! Cala essa boca! Ora, bolas! Me deixa agora sozinha! Você só sabe fazer isso, seu bicha! Dança no hall da igreja de Santa Clara. Ô, ô, Bim. Jack. O Bins tem uma mesa e disse pra gente sentar com ele. Bins? Quem é Bins? Hã? Quem é ele? Bins, é um do grupo. Vai reconhecê-lo quando vir. E ela vai estar aqui? Eu não sei, mas ao menos você vai poder ver, né? Vem, vamos até lá. Ah, não, eu não quero. Ah, para de reclamar. Vamos lá, e não reclama, vai ser bom. Não. Escuta o que eu tô dizendo. É melhor voltar, vamos. Olha eles aqui. Oi, boa noite. Olá, Bins, como é que vai? Vamos, senta aí, rapaz. Ei, boa noite, tudo bom? Ei, boa noite. Mas o que é que houve, hein? Nada, eu tive um pequeno probleminha com aqueles dois palhaços ali embaixo. Vocês quase me puseram maluco. Ô, padre, como vai? Oi, padre, como vai? Ô, padre, vamos, você disse que ia dar uma atrasadinha, quer? Vamos. Podia abençoar nossa mesa para dar um pouquinho de sorte, né, padre? Estamos todos abençoados pelo padre. Você viu só como é que ela está? Eu estou vendo. Está linda. Vai lá, rapaz. Como é que você vai? Tudo bem, e você? Que enorme. E as novidades? Nenhuma. Aquele carro é seu? Não, é do meu irmão. Ah. Já foi apresentado a ele? Ainda não. Ah, é? Quer conhecê-lo? Tudo bem. Ô, Jack! Vem cá. Vi que este é o meu irmão. Será o próximo campeão. Oi. Como vai você? Prazer em conhecê-lo. Lindo carro. Gostou dele? Muito bonito. É. Onde você mora? Aqui perto. Quer dar uma volta? Está bem. Mas eu preciso de uns minutos para mudar de roupa. Eu volto logo. Eu não vou demorar. Eu espero ali. Tá bom. Do I worry? Chegue mais perto. Eu nunca joguei esse jogo. Experimente, é a única maneira de aprender. Tente. Veja, eu vou mostrar como se faz. Hã? Assim, assim. Agora bate é assim? Aqui. É isso, isso mesmo. É só bater. Está vendo? Não. O que vamos fazer agora? Isso acaba com o jogo. Bem, vamos andando. Papai? Pai, entra. Ele deve ter saído para comprar alguma coisa. Deixa eu ver. Papai? É, deve ter ido fazer compras. Sente-se. Quer comer alguma coisa? Não. Mesmo? Uhum. Saúde. Por que você não senta mais perto? Você está muito longe, do outro lado da sala. Vem cá, vem. Aqui. Aqui, vem. Senta. Aqui. Aqui. Não, não. Aqui. Aqui. Assim, só um pouquinho, é? É? Não, eu não quero, não. Água? Uhum. Quer conhecer o resto da casa? Vamos. Eu comprei para o meu pai. Aliás, comprei o prédio. É? Com as lutas? É. É o que eu faço. Aqui é a sala de jantar. Ali era o passarinho. Havia um passarinho, agora está morto. Aqui é o quarto. Pode sentar. Meu irmão e eu. Lembranças de uma brincadeira. Você está ótimo. Por que está sorrindo? Não sei. Sabe que é muito bonita? Já disseram para você como é bonita? É, dizem sempre, não é? LaMotta versus Sugar Ray Robinson, Detroit, 1943. Passado. Podem ver o contraste dos estilos. O rato Ray Robinson na ponta dos dedos. O mestre da dança, LaMotta, o brigão. Se move com o pé todo apoiado quase o tempo todo. Robinson sentiu o golpe. LaMotta parte para cima de Robinson de novo. Grudando a cabeça, uma esquerda, uma direita. No queixo, uma forte esquerda de novo. Oitavo assalto. A luta continua. São 10 assaltos. LaMotta procura novamente a cabeça. Robinson sentiu novamente. Um queixo esquerdo no queixo e a direita no corpo. Robinson sentiu. Robinson sentiu com a direita no nariz. LaMotta procura pelo ringue. Um esquerdo com a direita na cabeça. Uma forte esquerda no corpo. Robinson atira para fora do ringue. Isso é o mais próximo que Robinson já esteve de uma derrota. LaMotta comanda a luta. O inimigo Sugar Ray e suas constantes vitórias estão em risco. LaMotta parte novamente para ele. Pinta com a esquerda. Bate mais uma esquerda. No centro. Depois de 10 assaltos, o juiz Rossi dá 8-2 para LaMotta. Dos Murphy, 7-3 para LaMotta. LaMotta ganhou a luta! 7-3 para LaMotta! Oh, isso foi uma roubalheira. Eu sou campeão desde o início, sabia? Foi uma grande luta. Eu adorei isso. Com sua surpreendente vitória, LaMotta quebra o que era considerado impossível. O recorde de Sugar Ray. LaMotta profundo merece a oportunidade de disputar a coroa dos pesos médios. Devemos mesmo fazer isso? Vem cá. Pediu para que jamais tocassem você antes de uma luta. Vem cá, disse que deu uma surra. Nós tivemos 2 semanas maravilhosas. Vem cá. Vem cá. Ande, beije minhas marcas. É. Isso. Assim, isso. Tá bom. Beijo mais. Beijo mais. Beijo. Beije muito. Agora tire minhas calças. Sim. Tire as minhas calças, vamos. Tire o resto. Me fez prometer que eu não incitaria você. Faça o que mandei. Tire as calcinhas. Adoro seu cheiro. Adoro seu cheiro. Tá bom, chega. Agora já chega. Você tem razão, agora eu não posso. Eu tenho que lutar com o Robson, não posso ficar brincando. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo comigo? Lamotta versus Robson, Detroit, 1943. Se enfrentam pela terceira vez. Estes homens são únicos e se tornaram rivais clássicos. Os dois poderosos e valorosos lutadores são tão perigosos que nenhum outro lutador se aproximará deles, de modo que se enfrentam novamente com apenas 3 semanas de intervalo. Cada um venceu uma vez e provavelmente lutarão de novo, pelo que está aparecendo. Com o Gogo, vão para os seus campos. Sétimo assalto com Sugar Ray, bem à frente em pontos. Lamotta deverá precisar de um nocaute. Lamotta lança um gancho de esquerda no queixo. Robson cai pela segunda vez em sua carreira. Ele também caiu na última luta. Lamotta observa Sugar Ray enquanto o juiz conta. 2, 3, 4. E Robson tenta se levantar. 5, 6, 7, 8. Agora sim já está de pé e o juiz limpa suas luvas. Ele está tonto, Lamotta parte para ele, e apesar de ter sido derrubado, Robson está bem à frente dos blocos. Ele lança um gancho de esquerda no queixo, direita na cabeça. Atenção, por favor. O juiz John Lanahan deu 8-1 e o empate a favor de Sugar Ray Robinson. Volta marcante para a bola. Deu 6-2 e 2 empates para o vencedor. Por decisão unânime, Sugar Ray Robinson. Bando de safados! Droga! Diabo! Puxa vida! Só decidiram assim porque ele vai para o exército na semana que vem. Foi o único motivo. Eu derrubei ele. Não sei mais o que eu tinha que fazer. Eu não podia fazer mais. Você ganhou e eles roubaram. Estão se sentindo assim por causa das coisinhas que as mães deles fazem, é isso? Eu já fiz uma porção de coisas erradas. Talvez seja a lei do retorno. Quem sabe se eu não sou azarado, hein? Jack, esquece isso tudo. A verdade é que eles roubaram. É isso aí. Jack, é a Vicky que quer falar com ela. Não quero falar com ninguém. Joey, leva ela para casa. Tá bem. Não vai precisar de nada? Não, eu estou bem. Tem certeza? Sim. Cuide bem dela, tá bem? Ah, pode deixar. LaMotta versus Zivic, Detroit, 14 de janeiro de 1944. LaMotta versus Bazura, Nova York, 1945. LaMotta versus Colchão, 1945. LaMotta versus Edgar, 1946. LaMotta versus Satterfield, 1946. Auxiliar da mamãe. LaMotta versus Bell, 1947. Pilgrim Parkway, Bronx, Nova York, 1947. Ajuda aí, pessoal. Segura ali. Não repito o que fez com o Janilo. Nada de negócio assim. Entendeu bem o que eu disse? Você está falando de quê? Do que eu estou falando. Olha para isso. 84 quilos. Pare de comer. Sempre com a resposta na ponta da língua. Disse que não interessava desde o início. Não foi isso que eu disse? Não, não foi isso, não. Você disse que podia chegar a 75 quilos. E onde foi parar? Será que engordou assim com o vento? Eu não sei se vou conseguir chegar a 75. Terei sorte se conseguir baixar para 79. Além disso, você me marca uma luta com meu peso de 75. Se não estiver pesando isso, eu perco 15 mil dólares. É isso mesmo. Ah, você deveria ser meu empresário. Devia saber o que estava fazendo. Fiz exatamente o que queria fazer. É isso que me preocupa. Fez exatamente... E o que é que você quer? O que, é que você está falando? Sobre a luta pelo título. O que? Eu sou um palhaço? Sou... Pergunte a ele. Ele sabe bem o que é que você está querendo. Está se matando nos últimos 3 anos, não é? Não tem mais ninguém contra quem lutar. Todos têm medo de você. Tá bom. Aí aparece esse garoto, o Janiro. Ele não entende nada. É jovem. Quer subir. Luta contra qualquer um. Ótimo. Você luta com ele, arrasa com ele, faz ele em pedaços, entendeu? E qual a sua preocupação? Sua maior preocupação é o seu peso. Eu estou preocupado com o peso. Está preocupado com o peso? Por que a discussão? Eu acabo de falar que é com o peso. Digamos que perca por causa do peso. Vão pensar que você já não é tão bom como era e que já não é o mesmo lutador. Sim. Ótimo. Eles fazem você enfrentar todos os caras que no momento têm medo. E o que acontece? Você arrasa com eles. Eles têm que lhe oferecer uma luta pelo título. Quer me trazer café? E por quê? Porque não tem mais ninguém. Não resta mais ninguém. E para quem oferecer? Café. Espera aí. Está me ouvindo? Vai trazer o café ou não vai? Eu já vou. Quanto tempo você vou ter tá que esperar? Me ouvindo? Eu já vou. Digamos que você ganhe, o que deverá acontecer? Você derrota o Janiro. Não é isso? É. Não é isso? É. Ainda assim terão que oferecer a você a disputa e sabe por quê? Por quê? Pelo mesmo motivo de antes. Não resta ninguém. Não tem mais ninguém. Tem que oferecer a você a disputa. Entendeu isso? Se ganhar, ganha. Se perder, ainda ganha. Entende? Não tem como você perder e conseguiu sozinho como você queria, sem auxílio de ninguém. Entendeu isso? Agora trate de emagrecer até 75 quilos, seu gorducho. Pare de comer. Não tem problema, é só parar de comer. Será que você não entende isso? Entendi. É fácil. O Joey tem toda a razão. Este Janeiro está em recessão. É bonitão, é popular. Se você por um acaso vencer... Espera. O que quis dizer com bonitão, hein? Não me referi à beleza, sim à popularidade. Mas quem é você para falar sobre boa pinta, popularidade? Eu só estou dizendo que Joey está com toda a razão. Quem é você? Quem é a autoridade ou o que, que você não, é, eu só quis... Deu fora. Pega o bebê e deu fora, vai. De repente, todo mundo vira autoridade no assunto. Onde ela descobriu que ele era boa pinta, hein? Ela não teve intenção. Quem perguntou a você? E agora é comigo, é? Quando as pessoas estão falando, você não deve interromper, não é de sua conta. Principalmente se é o meu irmão com a mulher dele. Você não tem nada a ver com isso. Agora some daqui, vai. Vai lá pra dentro, leva o bebê. Vamos, neném. Vamos lá pra cima, vamos? Vem cá. E troca as fraldas dela. Não tá vendo que ela tá precisando? Tá bom, já tá fedendo, bom. Tá toda molhada. Tá bom, ela vai chorar. Vai chorar. Vocês não têm jeito mesmo. R$75. Fica quietinho, fica. Nada de distrações, nem de mulher, nem de telefone. Ninguém para incomodar você com seu horário, com sua dieta habitual. Espera, escute, eu tenho uma pergunta. Quando eu estou longe, alguma vez notou alguma coisa de diferente nela? Quem, Vic? É. Que coisa? Você sabe a que me refiro. Não sei, nunca notei nada. Eu quero que fique de olho nela, tá bem? Pra quê, Jack? Ela não faz nada de errado. Eu quero que vigie ela enquanto eu estiver fora, tá bem? Você faz tempestade em copo d'água. Vai acabar tendo um troço. Mas eu tenho meus motivos. Ambos sabemos que qualquer mulher, se estiver no momento certo, no lugar certo, nas circunstâncias certas, fazem qualquer coisa. Eu me refiro ao possível. Sim. Então, você tem razão, mas... tem sua razão, mas... Está caindo na pele dela, te conheço. Está preocupado por causa do peso, desconta em cima dela. Vai lá, fala com ela, diz a verdade, vai lá dentro. Peça desculpas. Não dê a ela um motivo para sair daqui. Ela estava falando sobre um cara. Mas e daí? Qual é o problema? Ela estava falando em seu benefício. A meu favor? Estava falando sobre um rapaz bonito. Ela falou que era boa pinta, não ouviu? Mas o que é que tem? Você o torna feio. O que é que não tem? Não tem importância nenhuma. Apenas faça. Tá legal. Sabe o que devia fazer? Vai lá dentro. Seja bom para ela. Faça as pazes com ela. Prometa que vai sair. Vamos todos sair. Você não quer sair antes de ir embora? Assim você vai com a cabeça descansada. Você saiu com ela, ofereceu um jantar, se divertiram. Tá legal? Tá bom. Onde devo levá-la? Qualquer lugar. Tá bem. Tá agora bem. Escute, não convide ela agora. Fale com ela em particular. Não fale na frente da Lenore. Porque eu vou sair com outra. Sim. Tá bom. O que você pensa que eu vou dizer a ela? Faça o que você quiser. Sim, né? Eu vou fazer, rapaz. Fica quietinho, fica. Dá ele aqui. Vem pra cá, vem. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar de volta ao Copacabana. Que bela audiência. Vamos, senhora, pode rir. Eu ri quando entrou. Bem, agora falando sério, temos alguém muito especial aqui esta noite. Quero lhes apresentar um dos maiores pesos médios do momento. O touro do Bronx, o touro indomável. Uma salva de palmas ao grande Jake LaMotta. Senhoras e senhores. Qual é mesmo seu nome? Janet. Janet, desculpe, Janet. É que eu ando meio distraído. É preocupação. E ele me atingiu com um gancho de esquerda, sem mão. Só o gancho mesmo. Onde é que você vai? Ao banheiro. Ô, Vic. Oi. Puxa, você tá linda. Obrigada. O Joey. Ele está ali, o Jake também veio. Olha, eu tô com o Tom e o pessoal ali. Depois dá um pulinho lá e bebe alguma coisa, tá? Está bem, até logo. Como é que tá, Jake? Olha só. Tá bebendo, né? Como é que tá, Joey? Tudo bem? Estão comemorando alguma coisa? Olha, eu tô ali com o Tom. Por que vocês não dão um pulinho lá depois? O Tom está aí? Tá, sim. Eu não notei quando ele entrou. Charlie Rocks, o que devemos fazer com ele? Até mais tarde, Joey. Que terno dele, hein? Ficou bem nele, hein? Pensei que fosse a minha melhor piada. Olha só quem está aqui, a Vicky. Olá. Oi, Vicky. Como vai, querida? Essa é a linda Vicky. Fale com o Charlie, Vicky. Como vai, Charlie? Senta um pouquinho aí e bebe qualquer coisa. Eu não coisa. Posso, eu tenho que voltar para a mesa. Só passei para falar está com bem, vocês. Querida. Obrigado por ter vindo, hein? Boa menina essa Vicky, não é? Ela está com aquele gorila. Ela deve ter levado umas 100 surras do cara. Por que demorou tanto? Eu passei na mesa do Tommy para falar com eles. Eu vi você falando com eles na mesa. Viu? Por que demorou tanto? Nada, eu só cumprimentei e voltei para cá. E o que foi que ele disse? Ele me perguntou se eu queria beber alguma coisa. Eu disse que não, que vocês estavam aqui e vim logo. Por que falou com o Salve? Ele me perguntou pelo Joe, me disse que o Tommy estava aqui e falou para eu passar lá para cumprimentá-lo. E foi o que eu fiz. Você tem algum interesse nele? Por que eu haveria de ter interesse nele? Tem certeza que não tem nada com ele? Tenho. Em outras palavras, não se interessa por ele, mas pode ter interesse por outro. Diga que você quer parar. Vai começar com essas besteiras. Trata de calar a boca, eu te dou um tabefe. Você me envergonha. Com licença, são com os cumprimentos do senhor Como. Posso levar? Já terminaram? O quê? Posso tirar os copos? Não, não terminei. Está bem. Essas são as piadas, minha gente. Pensei que eram... Oi, como vai você, cabeça de bagre? Oi, como vai? Como vai? Olá, Joey, como vai? Obrigado pelo drink, hein? Ah, e tá, você? Tudo bem, okay. Tudo bem. Tudo bem? Onde está o Joey? Está na mesa, não quis vir. Ah. Chame, se chamar ele vem. Ah. É. Vou até lá e volto já. Aí vem ele, o que há? Não visita mais ninguém, não se vê mais você. Nunca mais apareceu. Não podia menos dar uma telefonema? O que aconteceu? O que houve? Bom, eu tenho andado ocupado, viajado muito. Estou sempre fora da cidade. Ora, vejo, ele está me levando a sério. Eu gosto de você, eu só estava brincando. Como vai, Charlie? É o lutador do momento. Conseguido, é? Tem queixo de vidro, eles estão com medo de lutar. É isso. Sim. Como tem passado? Tudo você bem, está bem comigo? Ótimo, forte, hein? É, saudável, isso. Muito forte. No janeiro vai ter que tomar cuidado, né? É, eu acho que sim. Sim, é isso mesmo. Eu já ganhei muito dinheiro com as lutas dele. Ele não é nenhum bobalhão, é um bom lutador. E é muito atraente, todas as garotas gostam dele. Não tem uma marca no rosto. Eu estou enganado. Você engordou um pouco. Engordei, mas vou perder peso rapidamente. É, sem problemas, isso mesmo. Preste atenção. Eu quero perguntar uma coisa a você. Sim. Apenas conversa, apenas conversa. Eu estou dizendo a você que vou apostar muito dinheiro em você nesta luta com o Janeiro, hein? Ah. Bom, o que tem para me dizer? O que pode me dizer? Diria para apostar tudo o que tem. Não é mesmo? Tudo o que tem. Eu vou abrir um buraco assim na cara dele. Desculpe a modéstia, sim. Será mesmo? Eu vou fazer ele padecer. O que foi que aconteceu com ele? Sim. Vou fazer ele lamentar ter nascido. Vocês vão ver. Eu vou fazer o picadinho dele, tá bem? Você lhe deu alguma entrevista? Não, é bonzinho. É um bom garoto, garoto bonito. Eu estou com um problema. Eu não sei se devo transar com ele ou lutar com ele. Transar com ele ou lutar com ele? É, você pode se dar mal com ele. É melhor se cuidar. Me dar mal com quem? Janeiro. Quer que eu diga ele para transar com você? Comigo? É. Eu não quero que ele transe comigo, não. Seria fácil de arranjar. Como é que ia fazer? Colocaria vocês dois no ringue, daria uma boa surra em cada um e um podia cuidar do outro. Ia sair muito sangue. Está habituado com isso. Vamos lá, Jake. Bebe aí, tem refrigerante. Um brinde. Um brinde. Jake, boa sorte. Vicky? Não. O que que é? Está acordada? Não. Está me ouvindo? Que é? Ah, alguma vez pensou em mais alguém quando está deitada? O que você está dizendo? Olha, quando estamos fazendo amor. Não, eu amo você. Então por que falou aquilo sobre Janeiro? O que foi que eu disse? Que ele tinha um rosto bonito. Eu nunca reparei o rosto dele. Então por que falou aquilo? Eu não me lembro de ter falado, eu não me lembro, eu não sei. Vai dormir. LaMotta versus Janeiro, Nova York, 1997. Mais bonito. Ah, tem toda a razão. E o vencedor, por decisão unânime, depois de 10 assaltos, Jake LaMotta! Me dá um pedacinho de gelo. Só um pedacinho para pôr na língua, vai. Nada de água. Estou morrendo de sede. Ah. 2 quilos. Continue trabalhando. Vamos, anda. Joe, eu assisti a luta com o Janeiro, não podia acreditar. Ele arrasou, cara, foi mesmo incrível. Ele torceu o nariz dele de um lado para o outro. Você tá brincando? O negócio ficou pendurado. Joe, quem vai ser o próximo? Me diga quem será. Eu não sei, essas coisas demoram, ele tá no campo de treinamento. Ah, ele merece disputar o título. Ah, esse é Jack Curtis, Joe, eu quero apresentar você. Olá, como vai, muito prazer. Eu ouvi falar bem de você. Ah, vamos disputar o título. Ah, eu tenho certeza, eu gosto do seu irmão, ganhei muito dinheiro com ele. Mais do que ele até, eu tenho certeza disso. É muito dinheiro na luta com Oscar Jackson. O que houve com ele, afinal, hein? Tornou a vê-lo, não? Sei lá, ficou doido. Provavelmente morreu. Quem se importa com isso? Não. E é um bom lugar. Esse aqui é um excelente lugar. Ele está trabalhando como assessorista num prédio da cidade. Eu passei lá outro dia. Por mim, tudo bem. Eu não sou italiano. Ele reconheceu, levou direto. Mas o Oscar se levantava sempre, Joe. E fez muito bem a você. Deu um bocado de trabalho. Escuta-me, querido. Deixa eu oferecer um drink. Ah, ótimo. Whisky com água. Licença, gente, eu vou sair. Você vai demorar? Volta aqui. Um instantinho. Volte mesmo, né? Ah, olha quem tá aí. É o Joey. Joey! Tudo bem? Vem cá. Algo aconteceu. Deve estar com algum problema. Ora, não se preocupe. Vai ligar pra ele. É melhor a gente... Eu só estava... Cala a boca, fecha a matraca. Vocês dois são iguaizinhos, sabia? Eu tô me sentindo uma prisioneira. Você fala demais. Você acha que está com razão? Está errada. Do jeito que está falando, está errada. Eu estou cansada de virar e ver vocês dois o tempo todo atrás de mim, sabia? Calha a boca. Não. Não me faça perder a calma. Não me faça perder a calma num lugar como esse, por favor. Eu só tenho 20 anos. Quer que eu fique em casa sozinha todas as noites? Então por que casou com ele? Porque eu o amava. E ama? Eu amo, mas o que quer que eu faça, ele não quer mais transar comigo. Ele tem lutado demais. As coisas vão melhorar logo que ele consiga uma chance. Tudo vai melhorar novamente. Você não tem que ficar andando por aí como uma qualquer. Tenha certeza disso, garota. Jake jamais vai ser um campeão. As pessoas odeiam ele. E você tá bebendo com eles? Eu vou acabar meu drink e vou me divertir. Não estou fazendo nada de mais. É o que pensa. Pegue suas coisas. Vic, termina a tua bebida, tá? Você tinha que acontecer alguma coisa. Né? Eu já disse pra pegar suas coisas e ir embora. Vamos embora. E você, cale a sua boca. Não se meta na vida dos outros, cara. Vamos embora. Que isso, rapaz? Você tá nervoso porque não tá acontecendo nada aqui? Somos todos amigos. Tá, tudo bem, relaxa. E tudo bem, você aí. Tá nervoso, para não, com isso. Não, não. É porque ela era a mulher do meu irmão. É, a mulher do meu irmão, e daí não tá acontecendo nada. Eu tinha chamado ela pra ir embora. Todo mundo aqui é amigo, tá para legal, com isso. Que gracinha, tá boa. Ok, já disse. Você, seu safado, não chega. Me pegou na surpresa. Segura ele, segura ele, deixa ele reparar. Pera aí. Eu pego, sobe, sobe. Relaxa, sobe. Eu vou pegar ele. Tá me querendo, é? Toma! Toma! Vai aprender, rapaz! Toma! Não fale assim do Tom. Você faz o que tem que fazer e nós fazemos o nosso serviço. Eu disse que nada de nós, nada de nós. Claro, toma! Vocês dois se conhecem há muitos anos e fizeram muitas coisas juntos. Eu estou sabendo, Joey, que era a mulher do seu irmão, mas não deve se exaltar a fazer uma cena daquelas num lugar como aquele. Ouvimos a opinião de todos aqui. Resolvemos esquecer o assunto. Não devia esquecer, mas eu vou esquecer. Hã? O que eu quero que os dois façam é que apertem as mãos e esqueçam tudo o que passou. Sem ressentimentos. Isto é o mais importante de tudo, sem ressentimentos. Vamos, apertem as mãos. Por mim está bem, se você estiver de acordo. Hã? Hã? Eu queria que não tivesse acontecido. Todos queríamos. Você vai superar. Salve. Deixa eu falar com ele sozinho. Tá bem. É, bom, eu vejo você se acontecer. Desculpe. Parece eu maluco. Esqueci, desculpe. Quer piorar tudo, é? Chega pra lá. Desculpe. Independente desse assunto, que tal a família? Tudo bem, estão ótimos. O que é com você? Não pode falar? Eu estou falando. O que você não quer? Não sei. Eu estou estranhando o seu comportamento, Joey. Não sei por quê. Por que estas respostas curtas? Não estou entendendo nada. Ah. Hã? Quer dar logo fora daqui, não é? Não, não é nada disso, Tommy. São esses problemas, essas preocupações, todas essas lutas e o resto. Agora ouça. O Jake está se tornando um problema. Ele está me deixando mal com algumas pessoas por não poder patrocinar um rapaz da minha própria vizinhança. Mas o que há com ele? Por que ele tem que ser tão exigente com ele mesmo, meu Deus? Se vier me procurar, eu torno tudo fácil para ele. O homem tem cabeça dura. Bom, é difícil de explicar, Tommy. Ele... Jack respeita você. Ele é muito fechado, nem diz olá para ninguém, sabia? Com você ele conversa, ele gosta de você. Mas quando bota uma coisa na cabeça, é um cabeça dura, gosta de fazer as coisas ao seu próprio modo. Jesus poderia sair da cruz que ele nem ligaria a mínima, só faz o que ele quer e tem que ser do jeito que ele quer, entendeu? Ele acredita que pode conseguir tudo sozinho. Fazer tudo por ele mesmo. Ele acredita que vai chegar lá e se tornar campeão por ele mesmo, hã? É, ele é um maluco. Sim, ele é maluco. Ele não respeita ninguém, não escuta ninguém. Isso não é loucura. Mas a você ele respeita, não, Tommy. Ele não respeita ninguém. Agora me faça um favor, está bem? Vá dizer a ele que eu não ligo para o quanto independente ele seja, ou se é grande ou não. Ele pode surrar todos os Sugar Ray Robinson e Tony Janeiro do mundo, mas nunca vai conseguir disputar o título, não sem nós, não vai. Eu sei que você é um cara esperto. Vá dizer a ele. Ah, droga. Sapato de $20. Não vai me perguntar o que é que houve? O que é que foi? O que é que há de errado? Hein? Estou lembrando quando a conheci aqui. Quem? Vic. O que aconteceu? O que foi que ela fez agora? Hã? Eu sei que ela fez alguma coisa. Eu queria pegar ela uma vez só. Só uma vez. Jack, quer fazer um favor a você mesmo? Acaba com ela, manda ela embora, ou isso, ou vive com ela e deixa ela arruinar a sua vida. Porque é isso que está acontecendo. Quanto mais vai conseguir aguentar, Jack? O que foi que o cara disse? Me passou o costumeiro quadro de boas e de más notícias. A boa notícia é que você vai ter chance de lutar pelo título. A má notícia é que querem que faça o joguinho deles. E qual é a novidade nisso? O que esperava, não sabia o que ia acontecer. Não se pode ganhar todas, né? Esta a gente vai perder. Billy Fox. 86 quilos e meio exatamente. Jake LaMotta, 85 quilos. Eu creio que já ouviu o que se anda dizendo por aí. Todos estes boatos. Há pouco tempo você era o grande favorito e de repente caiu para 12 a 5. E o pessoal está falando. Isto não é nada bom. Engraçado, eu não ouvi nada. Está por aí e não é nada bom. Pode ter certeza que as apostas estão paradas. Não se está apostando nada. E o pessoal que entende está dizendo que você está pronto para beijar a lona, não é assim? É conversa fiada. É conversa fiada. Quer apostar alguma coisa? O que é isso? É, eu vou comandar isso. Dá aposta no Fox, porque eu vou ganhar. Não há jeito de eu cair. Não me abaixo para ninguém. Era tudo que eu queria que soubesse disso. É. Ótimo, ótimo. Tudo certo, coronel? Tudo bem agora. Até logo. Tchau. Você veio aqui só por causa dessa besteira? Vem. LaMotta e Fox, 1947. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Madison Square Garden nesta noite especial. Neste canto, pesando 87 quilos, o indescritível, o até agora invicto, Billy Fox. Steve, seu irmão saiu do hospital? Saiu e agora já está bem, né? Ah, mas que ótimo, que ótimo. Olá. Charlie, deixa eu sentar aí, senhor. Tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. E agora vamos iniciar o combate. Vamos, Luke. Vamos, Charles. Vamos. Bate-me. Vamos. Anda. Anda, George. Separa, separa! O que é, cara? Luta, vamos lá! Luta, luta, vamos lá! O que foi que deu em você? Ô, Mario! Quem é que pensa que está fazendo no ringue, hein? Calma, que ele está fazendo um pouco lento. Calma, ele vai se recuperar. Não é, Jack? Ele vai se recuperar. Calma. Dá tudo certo. Tá bem, desculpa, desculpa. Arrebenta ele! você estava fazendo, rapaz? Você tinha que lutar. Aos 2 minutos e 26 segundos do quarto round. E o vencedor por nocaute técnico é o ainda invicto Billy Fox. Não lute mais. É um país livre. Não lute mais. O que eu fui fazer? O que fui fazer? Por que fiz isso? O que fui fazer? Eu queria falar. Fora, fora, fora, fora! Por que eu fiz isso? Por que eu lutei com ele? Eles têm coragem, muita coragem. Aceitei a coisa. O que eles querem mais? Hã? Querem acabar comigo também? Não me curvo. Não me curvo para ninguém. Faça um favor para mim, tá? Levante as suas mãos. Levante as mãos. Levante. Vai. Vá. Tá vendo? Qual a dificuldade em fazer isso, hein? Ah, Joe, você não entende. Não entende nada. Eu tive que lutar com o vadio. Ele não presta. Eu lutei com o cara. Foi a minha reação. E, de repente, eles estão em todos os lugares. Mas também não precisa ajudar o cara, né? Mas se não ajudar, o que eu vou fazer? O que devo fazer? Acabo ficando em situação ainda pior. Não sei. A bolsa foi retida. A bolsa foi retida dependendo da sindicância do promotor. Olha para isso. Veja o que fizeram comigo. É? Filho, um vagabundo, um João ninguém. Um o quê? Banquei o escravo. Tommy não vai esquecer a gente. Você vai ter sua chance desde que ele não morra. Desde que quem não morra? O Tommy. O que você está dizendo? Estou dizendo que o Tommy não vai esquecer você. Terá sua chance se ele não se livrar de você. Tem que manter ele vivo. O cara tem alguma doença? Não, é um jeito de falar. Por quê? Tem algum problema? 2 anos depois, Detroit, 15 de junho de 1949. Marcel Cerdan, campeão dos pesos médios. Jake LaMotta, desafiante. O que você quer que eu faça? É uma arena ao ar livre. Fazer o quê? Lutar na chuva? É um estádio. Esperou tanto, por que, é que não pode esperar mais? Mas, Joe, quero adiar por 24 horas. Não quero esperar mais de 24 horas. Nem eu, mas é preciso, por isso espere. Alô? Escuta, vocês vão parar com isso, ah, então... Ah, larga esse telefone. Por que está dando conversa para eles? Coisa, desliga o telefone. Por que insiste em falar com eles? Ele não quer falar com ninguém. Quantas vezes tem que repetir? Vocês não estão ouvindo ele gritar, não? Já tem muita confusão por aqui, gente. Por favor, não liguem. Sem comentários, isso. Obrigado, adeus. Mas que chatura. Não dá nem para acreditar. Por que dá satisfação a eles? Por que não se limita a desligar? Basta isso. Eu vou comer alguma coisa. O que você quer? Não quero nada. Hã? Não quero nada. Come alguma coisa. Tem que se alimentar. O que não pode é ficar sem comer. Como um bife. Pode comer se quiser, que manterá o peso amanhã. É isso que preocupa você, né? Olha, eu vou encomendar o bife. Se quiser, ele vai estar aqui. Se não quiser, faça qualquer coisa com ele, tá bom? Encomenda. Vicky, o que é que você quer? Peça um pedaço de bolo. Só isso? Um pedaço de bolo? Por que não come um cheeseburger com fritas? É melhor, é uma refeição mais completa. Tá, tá bem. Com alface, tomate. Pode pedir isso. Era alguma coisa gostosa. O que quer comer? Só isso, é? É, só isso. É um país livre. Peço o que quiser. Não deixe ninguém obrigar você. Eu não estou dizendo a ela o que ela deve comer. Só estou sugerindo. Então por que você disse para ela o que ela deve comer? Eu não disse para ela. Pessoalmente, estou pouco ligando para o que ela come, tá? Não, você disse sim. Peça um cheeseburger para mim. Peça um cheeseburger para ela, é isso? Ora... O que vocês estão fazendo esse tempo todo? Quanto tempo esse negócio demora? 40 segundos. 40 segundos é muito. Tem que fazer em 30. Se tivermos que dar pontos, é o tempo que temos. Jack, tá acordado? Que é? Tem alguém aí para te ver. Oi, Jack. Olá, Tommy. Como vai? Bem. E você? Ah. Olá. Cumprimento o Charlie. Charlie. Oi, como Olá, vai? Charlie. Bem? Prazer em vê-lo. Felicidade. Obrigado. Como se sente? Muito bem, Tommy. Obrigado. Está bem mesmo? Eu estou me sentindo muito bem. Quero entrar lá e lutar, então saberei como estou me sentindo. Muito bem. Só passei para lhe desejar uma boa sorte. Obrigado. Precisa de alguma coisa? Tenho certeza não, de obrigado, nada? Não, obrigado, Tommy. Ótimo. Obrigado. Cuide-se bem, boa obrigado. Sorte. E Deus o abençoe. Obrigado, Tommy. Muito vai obrigado. Ficar bem. Sim, não se preocupe. É, eu acompanho adeus ele até adeus para todo porta. Mundo aí. Até logo, Vicky. Tommy, espere. Puxa, apreciamos muito a sua vinda. Oh. Foi muito bom. Principalmente para ele. Ah, que é isso, é, nesse momento foi um prazer. Ele precisa de todo apoio mesmo. Ah, eu fico satisfeito. Queria me despedir. Ah, até logo, querida. Trata de cuidar bem desse cara, hein? Eu cuido bem dele. Joe, e qualquer probleminha me telefone, hein? Já viram só que rosto? Que rosto, menina. É possível isso, hein? Vejam que beleza. Tão bonito como antes. Olha, qualquer até coisinha, logo, entendeu? Tommy. Adeus para todos. Até logo, Tommy. Fique. Vicky. Ei, quer vir aqui? Vem cá. Por que tudo isso? Isso o quê? Sabe o que estou falando? Que negócio foi esse? Com ele. Eu só estava me despedindo. De repente ficou íntima dele? O que queria que eu fizesse? Não faça mais isso. Só cumprimente e diga até logo, entendeu? Entendi. Ouviu o que eu disse? Nunca mais me desrespeite. Você entendeu bem? Entendeu bem? Entendi. Agora vá pra dentro, vai. Espere. Por que você não para? Cala a boca! Você para. Cala a boca! Cala a boca! Não se meta! Cuide de você depois! Cala a boca! Estou aborrecido com vocês dois. Cuido disso outra hora. Quem manda sou eu. Bate. Bate. Anda. Anda. Bate. Anda. Lamotta versus Marcel Cerdan, 1949. Terceiro round. Sétimo round. Nono round. Acaba logo com ele. Ele está pronto. Você deixou ele desorientado, sem rumo. Liquida ele, Jack. Olha só para ele. Décimo olha. Round. Ué, aqui não dá mais, não. Vai ou não vai? Vamos lá. Ah, termina, termina. Não dá, não dá. Não tem condição. Atenção, comissão! Vou encerrar a luta aqui agora, hein? Ainda mais. Zerdan não tem condições de continuar. O juiz suspendeu a luta e o vencedor por nocaute técnico no décimo assalto e novo campeão mundial dos pesos médios é o Touro do Bronx, Jake LaMotta! Wilhelm Parkway, Nova York, 1950. Jack, não faz isso, é pior, vai estragar tudo. É pior ainda, cara. Ah, estou em casa. Oi, Vic. Oi, Joey. Oi. Oi. Onde você foi? Saí. Por quê? Televisão quebrou. Onde você foi? Foi por aí. Saí, fiz compras, fui até minha irmã. Só isso. O que deu em você, hein? Que negócio é esse de beijo na boca? Ah, eu só disse oi. Não posso dar um beijo na minha cunhada? No rosto não satisfaz, não, é? Ah, deixa disso. Nem mamãe me beijava do jeito que você beijou. De repente você virou um Romeu. Então não se beija a mãe na boca, né? Foi isso que eu disse. Viu alguma coisa? É, tá meio esquisito. Afasta, não vejo nada com essa barriga na frente. Por que você tá me olhando assim? Você é o campeão, mas come como se não houvesse amanhã. É isso mesmo, continua. Esquece o tempo que demorou para chegar ao título. Todos esses anos de trabalho duro. Vai defender o título mês que vem e me olha de lado como se eu dissesse besteira. Joey, o que houve entre você e o Salve no Copa naquela noite? Quando? Quando você deu a surra nele. Tá falando da vez que bati na cabeça dele com a porta do táxi, quase quebra ele todo? É. Eu não contei para você. Contei, não? Não. Eu nunca contei isso? Não, nunca contou. É, porque não houve motivo. Eu soquei ele na boca, ele estava bêbado. Começou de brincadeira. Eu tive que acertar tudo com o Tommy depois. Mas está tudo esquecido, eu presumo. Por que nunca me contou nada disso? Não tinha nada a ver com você. Não tinha nada a ver comigo? Não. Tinha a ver então com quem? Vic? Jack, eu já acabei de explicar para você, não foi? É. Foi entre o Salve e eu. Se tivesse alguma coisa a ver com você, eu vi que eu teria dito. Não foi o que eu ouvi dizer, Joey. Que história é essa de não foi o que eu ouvi? Não foi o que eu ouvi. O que foi que ouviu? Eu ouvi dizer umas coisas. Ouviu coisas de mim e do Salve. E daí? Ouviu umas coisas. Ah, ouviu dizer que eu briguei com o Salve. Eu ouvi coisas. O que você ouviu? Eu ouvi umas coisas. Coisas. Está preocupado? Não comece a se preocupar com besteira. Sabe com o que devia se preocupar? Com a luta pelo título no mês que vem. É isso que devia te preocupar. Faça isso. Já é muito. Salve transou com a Vic? Como é que é? Salve transou com a Vic? Ah, Jack... Não comece de novo, não comece de novo. Joe, eu lhe pedi. Não pedi que vigiasse ela. E eu vigiei, eu vigiei. Então por que deu uma surra nele? Eu já contei pra você. Já contei do que se trata. Não contei. Não teve nada a ver com você, entende? Joe, não minta pra mim. Eu não tô mentindo. O que pensa de mim, hein? Olha, eu sou seu irmão. Você devia acreditar em mim. Não confia em mim? Não, não confio. Ah, não confio. Não confio muito em você bom. No que se refere a ela. Não confio em ninguém. Agora me conta o que aconteceu. Eu contei pra você exatamente o que houve. Ele saiu da linha, dei-lhe uns supapos. Tommy arrumou as coisas e tudo acabou. Está me olhando daquele jeito, Joey. Sabe que tem que aceitar a sua resposta, não é? Mas eu estou dizendo, se ouvir alguma coisa, eu juro por nossa mãe que mato alguém, Joey. Eu vou matar alguém. Então vá em frente e mate todo mundo. Você é metido durão, saia matando por aí. Mate a Vicky, o Salve, tome como. E aproveite e me mata primeiro. Pouco me importa. Você está se matando comendo assim, seu gorducho de uma figa. O que está dizendo? Não estou entendendo o que quer dizer com matar você. Mate a mim, a mim. Comece aqui, me mate primeiro. Faça esse favor, porque você está me pondo louco. Já que você é um matador, desculpe, é um manda-chuva. Desculpe, o que está querendo dizer, hein? Como é? Não quer dizer nada. Então nem você sabe por que se referiu a você, não é? Não significava nada. Mas tem que significar alguma coisa. Você falou no Tommy, falou no Salve, falou em você. Você se incluiu entre eles. Podia ter dito qualquer pessoa, mas falou em você e neles. Você vai deixar essa garota arruinar sua vida? Olha só pra você, ela fez um belo serviço em você. Já sentiu como está perturbado? Veja o que ela fez. Você transou com a minha mulher. O quê? Você transou com a minha mulher. Como pode me fazer uma pergunta dessas? Como tem coragem? Sou seu irmão. E me pergunta isso. Onde arranjou coragem para perguntar isso para mim? Responda apenas. Hã? Não vou responder. Isso eu não respondo, é estupidez. Você é muito esperto, Joey. Deu todas as respostas, mas não deu a resposta certa. Estou perguntando de novo. Transou ou não? Eu não vou responder. É uma pergunta maluca. Você é um cara doente. Eu não estou tão doente assim para responder uma coisa dessas. Eu não vou falar com você. Eu vou me embora. Se Lenore ligar, diga a ela que fui para casa. Não vou ficar com você nessa casa de loucos. Você está doente. Eu tenho pena de você. Sabe o que devia fazer? Tente transar um pouco mais e comer um pouco menos. Não vai ter problemas lá em cima no seu quarto, nem vai ficar em cima de mim, nem de ninguém mais, entendeu? Seu idiota desequilibrado, você está caindo em pedaços. Maluco dos infernos. Onde você estava? Com a minha irmã. E depois, onde foi? Ao cinema. Que filme foi ver? O Papai da Noiva. Por que nunca me contou sobre o Copa? Hã? Contar o quê? Você sabe. Por que não me contou a respeito? Por que não me contou nada, hã? Eu não sei do que está falando. Por que não me contou, hein? Transou com meu irmão? Me deixe em paz, seu porco gordo! Transou, responde! Não! Abra a porta. Vai embora! Anda, abra a porta. Quero falar com você. Está doente! Só quero perguntar uma coisa. Por que transou com o Joey? Vai embora! Abra a porta. Não! Por que fez isso? Por que foi, hein? Por que fez isso? Eu não por que fiz fez nada! Isso? Por que fez isso? Por que fez isso? Por que fez transou o quê? Com eles? Eu não fiz nada! Eu por não que fiz que nada! Transou com eles? Eu transei com eles, sim! Era isso que queria ouvir! O que quer dizer com transou? O que quer dizer? Eu fui com todos eles! Fiz de tudo com eles! Com o Salve, com seu irmão, com todos! Era isso que queria ouvir! O que quer dizer com fez? Eu fiz de tudo que você puder imaginar com ele, com todos da rua! Era isso que queria ouvir, seu gordo egoísta! Ora, e o deles é muito maior do que o seu! Onde é que você vai? Onde é que você vai, seu safado, seu animal doente? Fala comigo! Ah! Não me bate! Não me bate! Se eu vi você colocando as mãos nesse prato mais uma vez, vou enfiar essa faca na tua mão, entendeu? Eu já disse a você, tire a mão do prato. Puxa vida, será que a gente não tem paz por aqui? Eu não tenho que comer como você, como um grande... Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Você... Solta, Jack! Que é isso? Para, Jack! Solta ele! Solta! Direção! Direção, irmão! Para! Vicky, Vicky, querida, não vá embora, por favor. Querida, escute. Eu não sou ninguém sem você e as crianças. Não vá. Não vá, querida. Rick. Diga, por que você fez isso? Lamotta versus Daltoil, Detroit, 1950. Sertan, depois do trágico acidente aéreo que vitimou Sertan, Laurent Daltoil jurou para si o título de novo para a França. E esta noite ele tem a chance de aguentar nesse 15º assalto para ser coroado como novo campeão de pesos médios. Lamotta está sofrendo um tremendo castigo das cordas, enquanto Daltoil manda esquerdas e direitas na cabeça. Outra esquerda, outra direita para o queixo e Lamotta reage. Ele estava brincando, ele acerta Daltoil, manda uma direita certeira, dois ganchos de esquerda para o queixo, outra esquerda seguida, de direita para a cabeça. Daltoil está girando pelo ringue, a maré virou, não há dúvida quanto a isso. E ele cambaleia nas cordas e cai! Quando ele está caído, e os juiz Lohandro se aproxima, começa a cortar. Quatro! Ele está tentando se levantar. Seis! Sete! Oito! Não vai conseguir! Nove! Dez! Amor! Está tudo acabado. Ele foi nocauteado. E Jake Lamotta, faltando 13 segundos para o final do último assalto, fez uma das mais memoráveis recuperações da história do boxe. Você sente falta dele. Ele é seu irmão. É só dizer para ele que você está arrependido. É. É, não sei. Vai ter que falar com ele mais cedo ou mais tarde, não é? Eu faço a ligação. É só dizer que se arrependeu e depois você vai dizer o que quiser. É isso. Liga. Ah, Campeão, eu queria lhe fazer algumas perguntas. Ah, não, agora não. Agora. Eu já estou esperando há quase uma hora. Não, eu preciso falar no telefone. Eu queria obter algo diferente, entendeu? Já disse uma reportagem fantástica, espetacular. Vai embora. É só um minutinho. Vai embora. Eu estou pedindo com delicadeza. Salve. Isso não tem mais graça, hein? É você? Olha, eu sei que tem alguém aí. Posso ouvir até a respiração. Tá ouvindo? Seu safado ordinário, fresco de uma figa. Ouviu bem? Ouviu? Não estava em casa. A luta do ano. E da próxima vez que lhe perguntarem o que quer beber, dê a resposta que todo mundo dá. Pepsi Blue Ribbon. Esses socos de Lamotta são explicados. Eles lutaram 5 vezes entre 1942 e 1945. Até agora tem sido um brilhante assalto na disputa do campeonato dos pesos médios. Com esta grande atuação, Lamotta pode conseguir a vitória. Essa é a última luta dele. 13º round, o número do azar. Sou Ogon. E creio que vocês já conhecem bem os lutadores. Robinson está castigando Lamotta, castigando muito. Ele encurralou Lamotta e continua o castigo. Podem ter certeza de que este é um dos maiores castigos que já se viu nos últimos anos. Vamos! Vamos! Vamos! Bate! Bate! Bate! Não fiquem parados! Robinson aparenta cansaço depois de socar com violência, infligindo a Jake Lamotta uma tremenda surra. Me derruba! Vamos! Bate em mim, rei! Anda! Castigo é impressionante. Como consegue se manter em pé, ninguém sabe. Nenhum homem pode suportar tamanha surra. Separa, separa. A luta é suspensa ao sinal de Frank Sicora. Fila após fila de espectadores se levanta vibrando pela derrota infligida a Jake Lamotta. E digo isso porque Jake não queria desistir. Queria continuar. Ei, peraí, vem cá, vem cá. Não vá lá, não. Vem, vem, vem cá. Ei. Ei. Vem, vem para o seu canto. Vem. Vem. Vem cá, deixa eu ir. Nunca fui derrubado, rei. Vem. Você não conseguiu me derrubar, rei. Só ouvindo. Nunca conseguiu me derrubar. Vamos embora, vamos lá. Veja, eu estou em pé. Vamos lá, vamos lá. E no 13º round do azar, o campeonato do mundo mudou de mão. Vocês viram um campeão ser derrotado. Agora esperamos a proclamação por Ed Flint, locutor oficial. para subirmos ao ringue e nos juntarmos ao rádio, transmitindo para todo mundo e fazendo uma breve entrevista com o Rei Robinson. Agora nós estamos apenas aguardando o momento do anúncio. O comissário Ed Flint conversa. A luta foi suspensa ao sinal de Joe Triner. E aí vem o anúncio. Atenção, senhoras e senhores! O vencedor por nocaute técnico aos 2 minutos e 4 segundos, o 13º assalto. O novo campeão mundial dos pesos médios, Sugar Ray Robinson! Miami, 1956. Jake, por que desistiu da luta de quarta? Pra mim, acabou. O boxe terminou pra mim. Encerrei. Cansei de me preocupar com o peso. Passei todo o tempo pensando em peso, peso. Depois de algum tempo, se percebe que existem outras coisas. Sou muito agradecido ao boxe. Foi muito bom pra mim. Eu tenho uma bela casa, 3 filhos e uma mulher linda e maravilhosa. O que mais posso querer? Hã? Mas, qual é o seu nome? Bob. Bob. Tire o retrato, Bob. Assim, junto com você, querida. Pra nós. Vamos, sorri. Obrigado, Bob. Tire uma foto de toda a família agora. Jack, vem cá. Agora todo mundo sorrindo. Sorrindo. Vicky, senhora LaMotta, o que acha da aposentadoria de Jake? Eu acho ótimo. Penso que ele parou com o boxe na hora certa. Assim ele fica o tempo todo conosco. Isso é muito bom para... Sabe de uma coisa? Você terminou, não é? Com licença. Terminou? Terminei. Sabem, acabo de comprar um clube na Vida Collins. É um bar, boate, tudo. Adivinha como vai se chamar? Eu não sei. Dê um palpite. Muito bem, cala a boca. Chega, chega. Obrigado. Eu queria descobrir qual o barulho de passar o microfone numa garota bonita. Esse é o barulho. Boa noite, senhoras e senhores. Não vejo tantos fracassados desde a minha última luta no Madison Square Garden. Pronto, querida. Obrigado, boneca. Não é um troço. Saúde. É uma garota linda. É o tipo da garota que você tem vontade de levar para casa para o seu pai, principalmente se ele é um tarado. Eu falei isso? Agora, falando sério, pessoal, é uma satisfação estar de pé diante de vocês esta noite. Na verdade, é uma satisfação estar de pé. É isso. E se acreditarem que é uma satisfação estar aqui diante de vocês, são uns idiotas. Minha mulher Vicky e eu vamos nos casar. É o que eu estou dizendo. Ah, está tudo errado, né? Ela está aqui? Está aqui? Não, não está. Vicky? Não, não está aqui. Mas falando nela, vamos comemorar, Vicky e eu, o nosso 11º aniversário de casamento. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso me lembra dois amigos meus. Um casado e um solteiro. Então, o casado fala para o solteiro. Oh, o que é que você tem? O que é que você tem? Olha para mim e olha para você. E olha para mim e olha para você. Deixa eu dar o fora disso. Quando chego em casa, minha mulher está na porta com um drink para mim. Depois me dá um banho quente e em seguida me esfrega todo. E aí me ama apaixonadamente. E depois me faz jantar. O que mais posso querer? Devia experimentar. Aí o outro diz, puxa, parece formidável. Que horas sua mulher chega em casa? Eu sei que não sou Olivier, mas se ele lutasse contra Sugar Ray, teria dito que a coisa não é o ringue, mas a peça. De modo que me dei um palco onde este touro possa se expandir. E apesar de poder lutar, prefiro muito mais me ouvir recitar. Isso é divertimento. Divertimento. Jake, você esteve formidável. Oi. Ainda bem que Sugar Ray não estava aqui esta noite. Ele contou esta piada na semana passada. Ele repete, está ficando senil. Jake, eu quero lhe apresentar o procurador do estado. Como está? Prazer em conhecê-lo. E a esposa dele. Muito prazer. Não devia estar aqui esta semana. É na semana que vem que recolhemos os impostos. Você tem senso de humor. É uma piada. Bom, se é uma piada, só você pode dizer. É uma piada. Não se preocupe, falamos disso depois, tá bem? É a sua esposa, né? Sim, é a senhora Brown. Gosta muito bonita. Encantado de conhecer. Muito obrigada. Ele é um cara legal mesmo, hein? Não se incomode com a brincadeira. Não se preocupe. Não se preocupe. Ei, Carlo. Carlo. Traga outro drink pra eles. Este aqui eu derrubei. Ei, Jake. Menino, traz pra cá, hein? Onde está sua mulher? Minha mulher? É, você não trouxe ela. O que tem com isso? Pensa que eu vou trazer ela pra cá e deixar que você dê em cima dela? Principalmente esse procurador do estado. Ele vem muito aqui, querido. Olhe nele. Ele sabe que eu estou apenas brincando, mas fique de olho nele. Vai, vai. Qual é o problema? Não é bem um problema. Ela parece não ter 21 anos, de modo que pediu uma identidade. Que idade você tem? 21. 21? Uhum. Pode provar que tem 21. Então prove. Quando uma garota beija assim, pode beber em minha mesa a qualquer hora. E quanto a você, que idade tem? 21. Pode provar que você tem 21? Posso. Quer me provar? Vem cá. Ela também tem 21? Ela também me convenceu que tem 21. Está bem. Jake? Eu estou derramando. Sua mulher está lá fora lhe esperando. Não fale tão alto, me deixa nervoso. Foi uma noite muito movimentada. Tudo bem com você? Eu vou deixar você, Jake. Ah, e o que é mais? Não, desta vez é para valer. Eu não quis dizer nada até ter tudo arrumado. Chega para lá, vai. Para quê? Para você me pegar? Abra a porta. Não? Anda, querida, abra a porta. Olha, Jake, eu já tenho um advogado. Vamos nos divorciar e eu vou ficar com as crianças. Anda, deixa eu entrar um instante, vai. Não, eu já me decidi, eu já me decidi. Eu vou embora. As crianças ficam comigo e se aparecer lá, eu chamo a polícia, você entendeu? Não, não faça isso, querido. Jake. Vamos, Jake. Anda, campeão. Anda, acorda. Acorda. O que é? Somos da promotoria. Sim, eu sei onde são. Querem falar com você. Todos são iguais para mim. Qual é a diferença? Querem conversar com você, Jake. Sobre o quê? Eu não sei. Apenas me mandaram prender você. Sim, mas o que querem? E por quê? Você reconhece essa garota? Ela tem vindo ao clube. São a mesma pessoa? Sim. Ah, não sei. Ela disse que você apresentou alguns homens. Apresentei a homens? Apresenta uma porção de gente, a outra porção de gente, e vem me dizer que apresentei a homens, que apresentei ela, mas não disse nada. Ela tem 14 anos. Calça e sapatos. Vamos, Jake. Quantos anos ela tem? 14. Ela tem 14? Ah, deixa eu ver. Me responda uma coisa. Diga se essa garota parece ter 14 anos. Ela eu pergunto de homem para homem, responda. O que é que eu posso dizer? Vamos, nós temos que ir. Eu tenho que ir, preso. Isso mesmo. Mas por causa dessa garota? Vic. Está bêbado? Vic, abre a porta. Eu estou sob fiança. Quero pegar umas coisas. Depois eu vou embora. As crianças estão dormindo. Não vou incomodá-lo. Só quero pegar umas coisas. As crianças estão dormindo. Não vá fazer barulho, hein? O quê? Não vá fazer barulho. Pode deixar, pode deixar. O que vai fazer? Preciso de 10 mil dólares. Meu advogado disse que com esse dinheiro eu posso conseguir que arquivem o caso. Mas eles não têm um caso contra você. Ah, não? Tá brincando? Já vi uma garota de 14 anos testemunhando no tribunal? Não leu os jornais? LaMotta acusado de corrupção. O que está fazendo no cinto? Que diferença faz? Não pode conseguir o dinheiro com seus amigos? E que amigos? Jake, assim você vai acordar as crianças. Vai acordar as crianças, Jake! O que é com você? Não sabe arrumar os pratos para que eles vai não embora. Droga? Onde é que está o cinto, Sr. LaMotta? Não é isso que o senhor quer vender, o cinto de campeão? Mas estas são as joias do cinto. Sim, mas onde é que está o cinto? Um cinto de campeão é um objeto raro. Mas quanto é que pode dar? O senhor devia ter vindo aqui primeiro, Sr. LaMotta. Se tivesse o cinto com o senhor... Me dê 2 mil dólares por ela. Me dê 2 mil. O máximo é 1.500. Não pode dar 2 mil. Só 1.500, Sr. LaMotta. Desculpe, mas não posso dar mais. Me dá logo. Está me dizendo que não vai ter lucro. Eu sei que está mentindo. Eu posso ir do outro lado da rua e aposto que vou obter o dobro que me oferece. Eu sei disso. Não consigo levantar os 10 mil. Tentei uma porção de lugares. O que eu posso fazer? Eu sei, eles vão me condenar. Para o inferno. Deixe eles fazerem o que quiserem. Prisão do município de Dayton, Flórida, 1957. É pra lá que você vai. Você passou os limites. Você está pensando o quê? É. Não tem nenhum campeão. Tentando se esquivar. Anda, rapaz. Entra. Anda, rapaz. Passado de uma vez. Vai, vambora. Tá me ouvindo, rapaz? Leva ele aqui. Firme-lhe um pouco. Pensa que vai fazer o quê? Olha, vai ver dentro, sim. Aí dentro, entra. Não faz força, rapaz. Anda, mãe. Anda, rapaz. Vai, desgraçado. Entra. Anda, rapaz. Safado. Desgraçados. Desgraçados. Miseráveis. Minha mão, por que fez isso? Por que eu sou tão estúpido? Estúpido! Me chamaram de animal. Eu não sou animal, não sou. Por que me tratam assim? Eu não sou mal, não sou mal, não sou. Não sou. Eu sou um bom. Eu não. Não sou, não. Eu não sou, não. Eu não sou, não. Um cara chega em casa e encontra a mulher na cama com o outro. E a mulher diz: olha quem está aí, o falador. Agora toda a vizinhança vai saber. Cidade de Nova York, obrigado, 1958. Obrigado, espalhem isso por aí, sim. Na primeira noite que me apresentei aqui, eu perguntei para o dono onde fica o banheiro. Ele respondeu: já está nele. Ah, anda logo, vamos embora. Deixa esse cara pra lá. Por que é que não me deixa em paz, hein? Eu estou tentando apresentar meu número. Ah. Amigo, vai me obrigar a voltar pro inferno. Você e seu cavalo. E todas as cavalgaduras que o acompanham. Cara engraçado esse. É por isso que eu estou aqui. Dá um outro drink pra ele. E com xixi, hein? Agora eu vou anunciar uma mulher que já se apresentou por todo mundo, com todas as pompas e que todos detestaram. Eu quero uma calorosa recepção para ela e sei que podem dar, pois parecem um punhado de idiotas. O nome dela é Emma 48. Táxi! Táxi! Querida, eu vou andar um pouquinho. Há umas coisas que eu quero pensar. Tá bem? Vejo você mais tarde. Sim, sim. Eu vou pra casa depois. Tenha cuidado, sim? Oi. Ei, o que está fazendo? Joey. Joey, por que não se vira, hein? Joey. Joey, fale comigo, vamos. Joey, Joey. Deixa disso. Joey. Joey, vamos. Calma. Vamos, Joey. Você é meu irmão. Vamos. Me dê um beijo, anda. Vamos, Joey. Você é meu irmão, eu repito. Me dá um beijo. Sou seu irmão, né? É, eu sei que eu sou safado. É, vamos, peraí. Joey. Para com isso. Para com isso. Joey, vamos. Me dá um beijo. Para com isso. Não quer que eu chame minha mulher e as crianças para verem esse beijo? Poxa, não vai perdoar e esquecer. Joey, foi há muito tempo, Joey. Esquece tudo. Vamos, me dá um beijo, meu irmão. É. Vamos, vamos, vamos. Irmão, né? É, vamos. Você é meu irmão, sabe? Sei. Anda, me dá outro beijo, anda. Vamos. Tá. Vamos, você é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Tá, tá, tá. Ah. Me diz como vai tudo. Tudo bem. Ah, e a família? Ah. A família? Ah. Ah? Boa. Meu irmão. Tá, tá. Para, para com isso. Não vamos fazer isso aqui, por favor. Eu ligo pra você. A gente se encontra daqui a uns dias, tá bom? Você liga? Ligo. Não esquece, hein? Eu ligo, sim. Tá bem. Joey. Uma noite com Jake LaMotta, apresentando textos de Paige Chayefsky, Rhodes Serling, Shakespeare, Bud Schubert e Tennessee Williams. Algumas pessoas não têm essa sorte. Como a que Marlon Brando representou em Sindicato dos Ladrões, um empreendedor que vive agora de um lado para o outro. Lembra da cena no banco de trás do carro com o irmão dele, Charlie, um contraventor vagabundo? Falava demais. Não foi ele, Charlie. Foi você. Foi você. Lembra daquela noite no Garden que veio ao meu camarim e disse: garoto, esta noite não é sua. Vamos ver o que dá com o Wilson. Lembra disso? Esta não é sua noite. Minha noite. Podia ter acabado com o Wilson naquela noite. E o que aconteceu? Ele consegue uma disputa do título para muito breve. E eu que consegui uma passagem para Palookville. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite, Charlie. É como se tivesse alcançado o cume. Daí pra frente, só descida. Foi você, Charlie. Você era meu irmão. Devia cuidar um pouco de mim. Devia ter cuidado de mim só um pouco. Devia ter cuidado de mim só um pouquinho. Em vez de me fazer correr atrás do dinheiro fácil. Você não entende. Poderia ter tido classe. Poderia ter sido um lutador. Poderia ter sido alguém, em vez de um vagabundo, que é o que eu sou. Vamos encarar os fatos. Foi você, Charlie. Foi você, Charlie. Como vão as coisas, Jake? Na mais perfeita ordem. Uhum. Pronto? Tem cerca de 5 minutos. Tá bem. Quer alguma coisa? Não. Tem certeza? Sim. Muita gente lá fora? É, lotado. Vá conquistá-los, campeão. Sou o patrão, sou o patrão, sou o patrão, sou o patrão! Sou o patrão, sou o patrão, sou o patrão, sou o patrão! Então, pela segunda vez, os fariseus intimaram o homem que tinha sido cego, dizendo: fala a verdade diante de Deus. Sabemos que esta pessoa é um pecador. Se ele é um pecador, não sei, respondeu o homem. Tudo o que sei é que antes era cego e agora posso enxergar. João 9, 24, 26, a Nova Bíblia Inglesa. Em memória de Ray Epemenudien, professor. 23 de maio de 1916, 26 de maio de 1980. Com amor e determinação, Martin.